vento como se fosse um corcel que se perdeu de seu dono em algum lugar. Uma águia presa entre arranha-céus, sem destino, sem espaços pra voar. Sem você na cama pra me aquecer, passo as noites revirando no sofá. Quando saio pra tentar te esquecer, me aparece sempre alguém pra perguntar. E me vem água nos olhos, começo a chorar. Volta pra mim, liga pra mim. Você virou minha vida pelo avesso. Cartões postais, livros e jornais, chego em seu nome pro meu endereço. É tão ruim viver assim. Tanta saudade, amor, eu não aguento. Volta pra mim, liga pra mim. Invade a porta desse apartamento. Fosse um corcel que se perdeu de seu dono em algum lugar. Uma águia presa entre arranha-céus, sem destino, sem espaços pra voar. Sem você na cama pra me aquecer, passo as noites revirando no...